preocupa, aperta, alerta, se ouve, se pensa, se sente. Quebra da corrente, a porta aberta, não tem pra onde ir, segura minha pressa. Vivendo presa entre as verdes do bairro, escondendo assim o real itinerário. Isolada em um sonho amargurado, vendo o mundo do quarto, travo a luta em um cenário abalado. Hora de ser Yosef no formulário, já era, é, nada mais é necessário. É burguesa, não tenho o que falar, pra que a sua história de vida escutar? Fácil é virar pra alguém e dizer não, dar sermão, dizer que sonho é ilusão. Difícil é ver uma estrela brilhar, chega ofuscando tudo, inclusive o seu olhar. Mesmo contra a tua vontade, eu tô aqui. Mesmo sem tu acreditar, eu tô aqui. Mesmo com dificuldade, eu tô aqui. Mesmo sem tu ajudar, eu tô aqui. Mesmo contra a tua vontade, eu tô aqui. Mesmo sem tu acreditar, eu tô aqui. Mesmo com dificuldade, eu tô aqui. Mesmo sem tu ajudar. Mesmo seguindo caminhos contrários, não dá pra esconder o que tá na alma. Se virar, experimentar, gostar amargo do que deixou passar, tirar sua calma. Como aliado ou inimigo, como um escudo ou um perigo, como maldade ou honestidade, mas o tempo que mostra a verdade. Além de uma fachada feita de concreto, uma voz exala nada de abstrata, convicção do ser.